Afecheiro 68, nona parte, Mundos Desconhecidos. Capítulo 53, Estrume de Morcego. O estrume fresco de morcego é uma substância viscosa de cor verde escura que, uma vez seca, se converte numa poeira parda. Em ambos os estados, emite um cheiro a almíscar, amoníaco e podre, que enche os olhos de lágrimas. Que quantidade desta porcaria é que nós vamos ter de levar? Perguntei através do lenço com o qual tapara a boca e o nariz. 10 toneladas, respondeu Jamie com a voz sufocada. Estávamos na coberta superior, vigiando os escravos que carregavam os carrinhos de mão com a escotilha do porão aberta. Pequenas partículas de estrume seco desprendiam-se no ar, formando uma enganadoramente bela nuvem dourada, que brilhava à luz do sol da tarde. Os homens tinham o corpo coberto dessa matéria. Rios de suor marcavam canais nos seus torsos nus, e por lacrimejarem constantemente, assim estavam marcados os seus rostos e os seus peitos, pelo que mais pareciam zebras exóticas. Sabes como se passa alguém pela quilha, Sassenach? Não, mas se estás a pensar no Fergus, ajudo-te a averiguar. A que distância fica a Jamaica? 3 ou 4 dias de navegação. Segundo Warren, disse ele com um suspiro, se o tempo se mantiver assim. Fergus havia conseguido aquele primeiro contrato para o Artemis. Uma carga de 10 toneladas cúbicas de estrume a transportar de Barbados até à Jamaica para ser utilizado como estrume na plantação de açúcar de um tal Sr. Gray. Fergus supervisionava pessoalmente a operação. O esterco seco era disposto em enormes blocos que eram transportados em carrinhos até ao porão, onde se colocavam à mão, um por um. Marsali, que nunca se afastava do seu lado, estava no castelo da proa, sentada em cima de um barril de laranjas, com o rosto envolto num belo xaile que o marido lhe tinha comprado no mercado. Somos um barco mercante, não é verdade? Havia argumentado Fergus. Temos um porão vazio que, cheio, Monsieur Gray nos pagará generosamente. Pode ser que o cheiro se dissipe no mar? Disse eu. Sim, milady, garantiu-me Fergus ao ouvir-me. Disse-me o proprietário que o cheiro diminui, uma vez que se retira o material seco das caves onde se armazena. Subiu como um macaco pela cordagem para atar o lenço vermelho que chamava a tripulação a bordo. Fergus parece muito interessado nesta carga, comentei. Participa como sócio, explicou Jamie. Disse-lhe que tinha uma mulher a manter e havia que arranjar maneira de o fazer. Como passará algum tempo antes de voltar a trabalhar na tipografia, para já terá de se dedicar a isto. Reconheço que gostaria de ler a carta que a Marsali escreveu à mãe. Primeiro sobre o Fergus, depois o padre Fogden e a mamacita, e agora 10 toneladas de merda como dote. Quando a Leary souber, não poderei voltar à Escócia, disse ele com um sorriso. Já pensaste no que vais fazer com a tua nova aquisição? Ainda não sei, disse. Onde está? Lá embaixo. Jamie distraiu-se a observar um homem que se aproximava pelo cais. Murphy tinha-lhe dado de comer e Innes estava à procura dele no alojamento. As minhas desculpas, Sassenach, acho que me procuram. Saudou um colono alto, de cara vermelha, com ar próspero. A sua presença devia ter resultado da visita que Jamie havia feito à loja maçónica de Bridgetown para perguntar pelo jovem Ian e pedir informações sobre o Bruxa. O grão-mestre havia prometido divulgar a notícia entre os maçons que frequentavam o mercado de escravos e o cais. Observei-o com atenção. O rosto de Jamie expressava interesse, mas não denunciava decepção. Talvez não houvesse notícias de Ian. Depois de ter visto o mercado de escravos no dia anterior, Desejava que assim fosse. Lawrence, Fergus, Marsali e eu tínhamos ido ao mercado de escravos sob a vigilância mal disposta de Murphy, enquanto Jamie visitava o grão-mestre da loja. O irlandês, com a sua paixão pela ordem e a honra, insistiu em que as mulheres levassem sombrinhas. Todas as mulheres brancas de Bridgetown usam sombrinha, disse com firmeza, enquanto me dava uma. Não preciso, repliquei impaciente. Murphy olhou-me escandalizado. Querem que pense que é uma mulher pouco respeitável? Que não cuida da sua finatez? Não penso viver aqui, disse asperamente. Não me importa o que pensam de mim. Mas vai deixá-los ruborizados? Protestou o cozinheiro, tentando abrir uma sombrinha. Oh, destino pior que a morte, sem dúvida, espetei-lhe. Tinha os nervos ao rubro perante o acontecimento que nos esperava. Bem, dê-me cá esse traste. Pouco depois tinha agradecido a intransigência dele. Mesmo com o caminho rodeado pelas altas palmeiras, o mercado de escravos era um amplo espaço sem sombra, exceto a das desconjuntadas tendas com teto de chapa ou de folhas de palmeiras, nas quais os traficantes e os leiloeiros se refugiavam ocasionalmente do sol. Via-se uma grande quantidade de corpos quase nus, pertencentes a todas as raças. O fedor era espantoso, mesmo para quem estava habituado ao ar fétido de Edimburgo e à peste do marsuíno. Jesus! Murmurou Fergus ao meu lado, desviando o olhar. Isto é pior que os tugúrios de Montmartre. Marsali, sem dizer uma palavra, aproximou-se franzindo o nariz. Lawrence mostrava-se mais desembaraçado. Provavelmente não era a primeira vez que vinha a um mercado de escravos. Os brancos estão no final, disse, apontando para o lado oposto da praça. Venham, perguntaremos se venderam jovens nos últimos dias. Uma velha negra, de cócoras, alimentava com carvão um pequeno braseiro. Um grupo de pessoas aproximou-se dela. O chefe de uma plantação, acompanhado por dois criados negros muito sujos, vestidos com toscas calças e camisas de algodão. Um deles segurava pelo braço uma escrava recém-adquirida. A troco de uma moeda, a velha ofereceu-lhe várias barras de ferro que tinha atrás de si. O homem escolheu duas e entregou-as a um dos criados. Este afundou as pontas no braseiro, enquanto o outro imobilizava a rapariga pelos braços. Uma vez quentes, retirou os ferros do fogo e encostou-as à curva do seio direito da jovem, cujo grito soou como uma sirene. Ao retirá-los, ficaram marcadas as letras HB. Fiquei parada enquanto os outros continuavam, sem notar que eu não estava com eles. Dei meia volta, estremecendo. Atrás de mim ouviam-se gritos e gemidos, mas não quis olhar. Tinha o caminho bloqueado por um grupo de pessoas que escutavam pregoeiro enumerando as virtudes de um escravo manco, exibindo a sua nudez sobre a plataforma. Não serve para trabalhar no campo, mas é um bom investimento para a criação. Dá garantias de virilidade? Perguntou incrédulo um homem que estava atrás de mim. O pregoeiro fingiu ofender-se com as gargalhadas do público. Garantias? Repetiu. Vejam com os seus próprios olhos, homens de pouca fé. Inclinando-se para o escravo, começou a massajar-lhe vigorosamente o pênis. O homem lançou um grasnido de surpresa e tentou afastar-se, mas um assistente impediu-o, segurando-o com firmeza pelo único braço. Senti que algo se revirava dentro de mim. Basta! Disse numa voz que não reconheci como minha. O pregoeiro levantou os olhos, sobressaltado, dedicando-me um sorriso conquistador. Olhou-me diretamente nos olhos, com um esgar obsceno. Bom exemplar para a criação, senhora. Garantido, como pode ver. Fechei a sombrinha e bati-lhe com ela na cabeça. Deixei cair a arma improvisada e assentei-lhe um bom pontapé. Sabia que não serviria de nada, que só tinha piorado as coisas, mas não podia deixar passar aquilo sem dizer nada. Não o fazia pela jovem marcada, nem pelo homem da plataforma. Fazia-o por mim mesma. Gerou-se uma grande algazarra e algumas pessoas afastaram-me do pregoeiro, o qual, recuperado de surpresa, dirigiu-me um sorriso e desfechou uma enérgica bufetada no escravo. Olhei em redor procurando reforços e vi Fergus, que abria caminho entre a multidão, com a cara contraída pela ira. Ouviu-se um grito e vários homens voltaram-se naquela direção. As pessoas começaram a empurrar-se e alguém me empurrou de encontro aos ladrilhos de pedra. Fiquei ali, confusa. Já não me sentia alheia à situação, mas descomposta e aterrorizada. Acabava de cometer uma tolice que provavelmente faria Fergus, Lawrence e Murphy receberem uma boa sova ou algo pior. Nesse momento apareceu Jamie. Levanta-te, Sassená, disse em voz baixa, inclinando-se para me oferecer as mãos. Consegui obedecer, apesar de me tremerem as pernas. Vi o enorme bigode de Rayburn a um lado e MacLeod atrás. Vinha acompanhado pelos seus escoceses. Tremeram-me os joelhos, mas Jamie segurou-me. Faz qualquer coisa, pedi, com a voz afogada. Por favor, faz qualquer coisa. E ele fez. A única coisa capaz de abafar o distúrbio e evitar danos maiores. Comprou o manco. Como irónico resultado do meu pequeno arrebato de sensibilidade, passei a ser a horrorizada proprietária de um autêntico escravo macho da Guiné. Manco, mas em excelente estado de saúde e com garantia de virilidade, conhecido pelo nome de Téméraire, o temerário. Nos papéis não sugeriam que demónio poderia fazer com ele. Jamie tinha terminado de rever os papéis que o colono lhe havia trazido. Pelo que vi, eram iguais aos que me tinham sido entregues por Téméraire. Devolveu-lhes com uma vénia de agradecimento. Parecia preocupado. Estão todos a bordo? Perguntou ao subir a prancha. Sim, senhor, assegurou o senhor Warren. Içamos as velas? Sim, por favor. Com um pequeno cumprimento, Jamie afastou-se para se aproximar de mim. Trazia uma expressão serena, mas percebi nela um profundo aborrecimento. Não sabia que dizer e estreitei-lhe a mão que havia apoiado à grade. Bem, pelo menos descobri qualquer coisa. Aquele homem era um tal Villiers, dono de uma grande plantação de açúcar. Há 3 dias comprou 6 escravos ao capitão do Bruxa. Ian não se encontrava entre eles. Há 3 dias? Exclamei sobressaltada. Mas o Bruxa zarpou da espanhola há mais de 2 semanas. Ele assentiu, coçando a cara. Com efeito. E chegou aqui há 5 dias. Ou seja, esteve noutro porto antes de vir para Barbados. Sabes onde? Ele abanou a cabeça. O Villiers não sabia. Disse que falou rapidamente com o capitão do Bruxa e que ele se mostrava muito reservado sobre o que tinha estado a fazer e onde. Não lhe chamou a atenção, pois o barco tem má fama. A expressão dele animou-se um pouco. Mostraram-me os papéis dos escravos que comprou. Já foste ver o teu? Não gosto que me digas isso, disse. Os que ele te mostrou eram iguais? Não todos. 3 dos documentos não mencionavam o proprietário anterior. O Villiers disse-me que nenhum deles provinha diretamente de África, já que todos falavam um pouco de inglês. Num deles constava o proprietário anterior, mas o nome havia sido apagado e não se conseguia ler. Os outros 2 tinham pertencido a uma tal senhora Abernathy, de Rose Hall, Jamaica. Jamaica? A que distância? Não sei, interrompeu-me. Mas perguntaremos ao Sr. Warren. Em todo caso, acho que agora devemos ir à Jamaica, mesmo que seja só para nos desfazermos desta carga, antes que o cheiro nos mate, franziu o comprido nariz. Quando fazes isso, pareces um papa-formigas atrevido, disse-lhe rindo. Era minha intenção distraí-lo e consegui. Encostou-se à grade, sorrindo. Queria dizer mais qualquer coisa, mas a tosse impediu-o. Por Deus, o que é isto? O Artemis tinha-se afastado do cais para cruzar o porto. Ao virar, o vento trouxe-nos um odor intenso e desagradável a cadáveres, madeira úmida, peixe, algas podres e vegetação tropical. Tapei a boca e o nariz com um lenço. Estamos a passar em frente da fogueira do mercado de escravos, explicou Maitland ao ouvir a minha pergunta, e apontou para a costa, onde um fumo branco se elevava por trás do matagal. É ali que queimam os cadáveres dos escravos que não sobreviveram à viagem desde a África. Olhei para Jamie e vi no seu rosto o mesmo medo que devia refletir-se no meu. Com que frequência queimam cadáveres? Perguntei. Todos os dias? Não sei, senhora, mas não creio. Talvez uma vez por semana. E encolhendo os ombros, Maitland voltou para as suas tarefas. Temos de ir lá, disse. Jamie estava muito pálido. Depois apertou os lábios. Sim, disse apenas. E ordenou ao Sr. Warren que desse meia volta. O encarregado da fogueira era um homenzinho de cor e pronúncia irreconhecível que se pôs aos gritos perante a ideia de uma senhora ali entrar. Jamie afastou-o bruscamente com uma cotovelada. Era um pequeno vale, por trás de uma cortina de árvores, a que se chegava facilmente através de um pequeno porto projetado até ao rio. Havia ali uma profusão de barris de pés e pilhas de madeira seca, entre o verde brilhante de fetos e pequenas poncianas. À direita tinha-se formado uma pira imensa, com uma plataforma de madeira carregada de corpos impregnados de pés. Jamie saltou para a plataforma e, sem se preocupar com o fumo e as faíscas, foi desprendendo os cadáveres e movendo com gesto carrancudo aqueles tristes restos. Para uma boa colheita, o homenzinho manchado de fuligem oferecia-me informações, com evidentes esperanças de receber uma recompensa. Apontou para as cinzas. Faz crescer as plantas? Não, obrigada, disse eu debilmente. O fumo escureceu a silhueta de Jamie. Tive a horrível sensação de que ele havia caído na pira e ardia com ela. Um espantoso odor a carne assada elevou-se no ar. Jamie! Chamei. Jamie! Não respondeu. Mas do fogo surgiu uma tão profunda e espasmódica tosse. E minutos depois, ele emergiu aos tropeções, sufocado, rasgando o véu de fumo. Desceu da plataforma e, dobrando-se, tossiu até quase cuspir os pulmões. Vinha coberto de fuligem oleosa, com as mãos e a roupa manchadas de pés. As lágrimas corriam-lhe pela cara abaixo, abrindo sulcos na fuligem. Dei várias moedas ao guardião da fogueira e, pegando no braço de um Jamie cego e tomado de convulsões, levei-o para fora daquele vale da morte. Uma vez chegado, junto às palmeiras, Jamie pôs-se de joelhos e vomitou. Não me toques, ofegou quando tentei ajudá-lo. Vomitou várias vezes. Por fim, levantou-se lentamente. Não me toques. Caminhou até à margem do cais e, tirando o casaco e os sapatos, mergulhou vestido. Quando saiu, sentou-se com a cabeça entre os joelhos e respirou com força. Inclinei-me para lhe apoiar uma mão no ombro. Ele pegou nela sem levantar a cabeça. Não estava lá, disse com voz rouca. A brisa era refrescante. Agitava os fios de cabelo molhado que lhe caíam sobre os ombros. Olhei para trás, reparando que a coluna de fumo que se elevava do pequeno vale se tornara negra. O vento empurrava o fumo em direção ao mar, levando as cinzas dos escravos mortos de volta à África.